aqui no quarto, com celular olhando seu retrato, lembrando a última noite que a gente curte. A melhor é quando estamos juntos, pois separados tá doendo muito. Faz muito tempo que eu quero te ver, eu vou atrás de você. Te ligar pra falar que essa noite a saudade bateu. Tem dó de eu voltar pra eu. Essa noite a saudade bateu. Tem dó de eu. Coração te ama, tem dó de eu voltar pra eu. Volta pra eu, yeah! Não maltrata tanto esse coração. Desde a manhã eu aqui no quarto, com o celular olhando seu retrato, lembrando a última noite que a gente curtiu. A melhor é quando estamos juntos, pois separados tá doendo muito. Faz muito tempo que eu quero te ver, eu vou atrás de você. Te ligar bateu, tem dó de eu voltar pra eu. Essa noite a saudade bateu, tem dó de eu voltar pra eu. Meu coração te ama. Eu. É.